mesma cama onde o amor começa. Pode ser aonde ele termina. Na mesma mesa onde senta a lealdade. Pode sim nascer mais um traíra. É que se mata pra amor. Vou me lançar nesse mar pra rimar, pra é que rimar. Esse mar é pra amor. Vou me lançar nesse mar pra rimar. E quando o mar vermelho abrir, diz pra mim quem vai passar. Sei que Jack vai sumir, traíra vai se afogar. Só quem é justo e leal, no chão seco vai pisar. Do outro lado só nós. Crônica avisa lá. Eu já vi de barquinho sonhador se arriscar, pegar tudo que construiu até aqui e se afundar por conta de uma ilusão de querer o que é dos outros. Olhão lagrimejou, soluçou, virou pescoço. E é tudo uma questão de saber o seu lugar. Equilíbrio sempre é bom pra maré não te levar. E se um dia ouviu dizer que você não vai chegar, levanta a cabeça e anda, porque a onda hoje vai dar. Não desista do mundo, porque o seu mundo não vai desistir de você. Alimente seu sonho, construa o caminho com inteligência e saber. Ninguém é seu dono, não viva abandono, não seja o fraco na missão. O oceano é brabo igual os barracos do São Jorge da expansão. E foi quantas vezes que a sua vida ficou na mira por um triz. E o rap que você fazia, lembrança de um dia que era feliz. E trago comigo guardado no peito uma chama que alimenta a alma. E mesmo quando me lanço nesse mar, a chama nunca se apaga. Na mesma cama onde o amor começa, pode ser aonde ele termina. Na mesma mesa onde senta a lealdade, pode sim nascer mais um traíra. É que se mata pra amor. Vou me lançar nesse mar pra rimar, pra é que rimar. Esse mar é pra amor. Vou me lançar nesse mar pra rimar. É que esse mar é pra amor. Eu falo, fala você. Que eles estão vendo na TV, não chega nem perto do que nós já vê nessas quebradas medonhas daqui. Mas será que é pedir demais? Só mais um pouco de paz. Só da onde o filho chora feio e a mãe bate mais. Se não há ruim, ensino, o bagulho é mais lindo, o buraco é mais fundo. Nego põe um codozinho de prata e já fala que é vagabundo. Tá bom, vai nesse naipe, depois você me fala. Só falo que na quina 33 só rola bala. Lá pegando peixe no aquário. Mas olha pra esse mundo e vê se esse mar não tá bravo. E quando esse mar abrir, bora ver quem vai passar. Se os que passar no meio do caminho não se afogar, fé. É porque tá assim, tá tudo revirado, saiu do controle. Menor não quer mais nada, só quer tá na quina fumando um chose. A vida é um sopro, tudo acaba quando a lama da represa vem tomando o vale. É que esse mar tá bravo. Vou me lançar nesse mar pra rimar, pra é que rimar. Esse mar é pra amor. Vou me lançar nesse mar pra rimar. É que esse mar tá pra amor. Vou me lançar nesse mar pra rimar, pra é que rimar. Esse mar é pra amor. Vou me lançar nesse mar pra rimar. É que esse mar é pra amor. Que esse mar é bravo. É que esse mar tá bravo.